música não para, amor. E ninguém sabe quando começou, nem quantos são os casais. Pelos salões tudo embriagador, as valsas e os cristais, perfumes e poções. E não pensamos mais, todos se abraçam pela circunstância, amor, a misturar fragrância e cor pela pista de dançador. E milhões de juras falsas vão se sussurrando, amor. Queremos ir, mas a vertigem que há nas valsas vai nos arrastando, amor. E a música quem toca, amor, que ninguém sabe a orquestra quando entrou, nem de quem são os versos e as canções, mas tudo é sedutor. Nesses balés sensuais e nesses turbilhões e nessas espirais, todos se perdem tontos na distância, amor, soltos do próprio interior. E o som fica ensurdecedor. E na dança loucos pares vão se enlouquecendo, amor. Queremos ir, porém todo o corpo de baile vai nos envolvendo, amor. Nós desaba como uma vertente na voracidade dela de repente. Então entre os demais, sem perceber, a gente está dançando.